Ministério Público de Minas Gerais propôs nesta quarta-feira, 3 de fevereiro, denúncia contra 12 dos 13 vereadores da Câmara Municipal de Guaxupé, no sul de Minas. Os agentes políticos responderão na justiça por 3 crimes: dispensa de licitação fora das hipóteses legais, apropriação indevida do dinheiro público e participação em organização criminosa. Deste último crime, 2 dos denunciados não participaram. Entre os atos fraudulentos praticados pelos vereadores estão a retirada do limite para recebimento de diárias para participação em cursos, seminários e congressos e o aumento dos valores pagos por essas viagens. Ainda conforme a investigação, os vereadores passaram a participar de cursos na capital mineira com temas completamente alheios à atividade parlamentar, recebendo diárias com valores exorbitantes. O Ministério Público pede a perda do mandato eletivo dos envolvidos, a fixação de indenização em favor do erário público, a quebra de sigilo bancário e fiscal de 10 denunciados, entre outros requerimentos. Para reduzir a pena dos envolvidos, o MP propõe também como colaboração premiada a renúncia ao cargo. Como consequência, os colaboradores também ficariam 8 anos sem poder concorrer a cargo público. Conforme o promotor de justiça responsável pelo caso, Thales Tácito, um dos denunciados efetuou o depósito judicial do valor recebido e uma vereadora reembolsou espontaneamente o dinheiro das diárias. Esta última assinou o termo de colaboração premiada com o Ministério Público. O representante do MP aguardará a devolução do valor recebido de forma indevida pelos outros envolvidos, antes de avaliar a possibilidade de pedir a prisão preventiva dos vereadores. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.